Jesus está nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Diga a Ele. Diga a Ele. Jesus está aqui. Eu creio. Eu posso tocá-lo nessa noite. Aleluia, Senhor. Jesus está aqui. Você pode sentir. Toca. Estenda a tua mão e toque, Senhor. Estenda a tua mão e toque. Estenda a tua mão e toque. Estenda a tua mão e toque. Deus sabe o que você passa, Deus sabe o que você enfrenta. Estenda a tua mão e toque. Toque nessa noite. Toque pelo seu parente, toque pelo seu amigo, toque pelo seu vizinho. Estenda a sua mão e toque. Toque no Senhor nessa noite. Toque no Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Te aguardamos, Santo Espírito. Te aguardamos. Aleluia.